Confiança no amanhã, né? O que a gente espera do amanhã? A gente não pode esperar nada diferente daquilo que a gente vem fazendo, né? Senão, não tem lógica. Mas a confiança no amanhã, confiança é uma palavra que traduz esperança, traduz acreditar, traduz fé e traduz também otimismo. Então, de que maneira que eu tenho a minha fé no amanhã? De que maneira que eu lido com a minha vida, com o meu otimismo ou o meu pessimismo? Eu vejo as coisas de forma que podem dar certo ou de uma forma que não tem como dar certo? No que eu acredito realmente? Eu trouxe junto aqui o Evangelho, porque lá no capítulo 2 do Evangelho, o título dele é "Meu reino não é deste mundo", que é uma frase atribuída a Jesus. Aqui no Evangelho, ele fala de que a crença numa vida futura, ela traz para nós uma certa tranquilidade no ponto de vista de que através dessa crença a gente começa a se tornar melhor na forma moral. Porque se eu acredito, se eu tenho fé de que no futuro a vida continua, que ela não termina com essa existência, eu não posso agir de forma inconsequente comigo mesmo. Eu não posso agir de uma maneira em que ali na frente eu vou ter que colher os frutos do que eu estou plantando hoje. Então, a partir desse pensamento, eu começo a refletir, eu começo a buscar uma melhora moralmente. Eu começo a ver as coisas de forma diferente, com mais responsabilidade. E através dessa reflexão e dessa mudança, realmente o futuro, o amanhã, ele se projeta e ele acontece de uma forma melhor. Porque não teria sentido a gente estar fazendo as coisas certas e, de repente, através dessas atitudes, colher coisas ruins. Muitas vezes, através do nosso pensamento imediato, a gente acha que está colhendo as coisas ruins, sendo bom. Mas, como já nos foi dito, é tudo uma sequência, né? Então, as coisas que estão acontecendo, elas têm um porquê de acontecer. E aí também entra de novo a nossa fé. Que Deus é que eu acredito que existe?